Cuidado, tio, que a guerra começou. Soldado adversário, falsário já se armou. Sem essa de Asfark, Al-Qaeda camorra. Eles querem sangue de inocente, querem que cê morra. Tá cheio de tira, a gente tá na mira. Sniper tá lá em cima, o passo falso ele atira, dispara. Aparentemente sem motivo, mas ele só tá lá pra cumprir o objetivo. Mas que porra é essa, mano? Cê sabe, um irmão me ligou. Disseram que eles têm refém, ou a gente se entrega, ou o irmão já era. Um deles me espera e quer me levar também. Eles alegam que a gente tá com a criminalidade. Só por nossa causa que tem marginalidade. Porque a gente usa rap como cultura. No morro o traficante faz papel da prefeitura. A lei pede o bem, de bem, vê bem. Não vem, não tem, não sabem nem o que a gente passa, então vê bem. Pobre é bem mais que cadeia e vê bem. A lei pede o bem, de bem, vê bem. Não vem, não tem, não sabem nem o que a gente passa, então vê bem. Pobre é bem mais que cadeia e vê bem. Novo dia amanheceu e eu ainda tô aqui observando o movimento há dois dias sem dormir. Defendo nossa causa da imagem que eles têm. Achar que todo pobre só merece cadeia, vê bem. Professor desmotivado, salário mínimo, povo desempregado. 5-7 é ensino AK-47. Ninguém paga de pose, meninos tão no 12. Às vezes tão de 12, sem dar close pra TV. Na cintura uma PT, o culpado não sou eu, o culpado é você. Que desvia a verba da educação, favela morro. Agora que a bomba explode, vai pedir socorro. Quer botar culpa na gente, porque a gente não tem voz. Então a gente fez o rap pra falar por nós. Quer gastar uma bala, gasta. Age na maldade, cê pode matar as pessoas, mas não a verdade. A lei pede o bem, de bem, vê bem. Não vem, não tem, não sabem nem o que a gente passa, então vê bem. Pobre é bem mais que cadeia e vê bem. A lei pede o bem, de bem, vê bem. Não vem, não tem, não sabem nem o que a gente passa, então vê bem. Pobre é bem mais que cadeia e vê bem. Quanto sangue escorreu, quanto irmão morreu, IPGE é só um número, a dor é de quem perdeu. Se mais uma mãe chorar, não comove coração. A gente só é visado quando chega a eleição. Sem essa de promessa, chama o negociador. Senão a sociedade vai ter dias de terror. Vocês levam álcool pra favela pra nossas crianças. Matam inocência, torturam nossa esperança. Mão de obra infantil, linha de produção. Você parado, sentado, vendo televisão. Achando que o mundo vai mudar. Sem você mudar, não dá mais pra falar. Começou a invasão, os homens já gritam. Vai, vai, todo mundo pro chão. Diz quem é artigo e por que libertação? Qual artigo que cê tá? É tarde pra entender. Pergunta pra favela que ela vai te responder. A lei pede o bem, de bem, vê bem. Não vem, não tem, não sabem nem o que a gente passa, então vê bem. Pobre é bem mais que cadeia e vê bem. A lei pede o bem, de bem, vê bem. Não vem, não tem, não sabem nem o que a gente passa, então vê bem. Pobre é bem mais que cadeia e vê bem.